escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Boa noite! Façam barulho! Bem-vindos à edição dos prémios MTV Europe Music Awards 2012, aqui na cidade de Frankfurt, Alemanha. Gute Nacht! Hoje tenho convosco este vosso apresentador, e agora era a parte em que eu dizia o nome de um modelo alemão muito afixe, mas como eu não conheço nenhum, é mesmo o Nuno Miguel, vosso apresentador desta noite, com os comentários de um especialista no panorama internacional musical, diretor de uma rádio que esta semana se envolveu numa grande rede, está aqui comigo Carlos Bonaparte. Faça um barulho para o Carlos! Hallo, hallo, guten Nacht, my people! Bem-vindos a mais uma edição de EMA. É para fazer comentários, certo? Sim, a tua previsão para esta grande noite, faça um barulho! Ora bem, a previsão é que vamos ter um festival muito diversificado com muitas surpresas! Ah, sim! É então, verdade! O que é que tu prevês para grande vencedor da noite? Vai haver alguém que vai ganhar mais que um prémio? Claro, claro! A norte-americana, Taylor Swift, vai ganhar com certeza. Ah, será, será! Mas, não acredito! Mais do não, que um prémio, mais do que um prémio! Não acredito em tal! Mas será? Faça um barulho! Se acreditam que a Taylor Swift vai e mais e mais! E vamos ter uma dança psycho! Vamos ter uma dança psycho na nossa arena, isso, em Frankfurt. Isso é surpresa mais para a frente. Para já, vou chamar o primeiro convidado, o grande artista do cinema, que vai introduzir, vai dizer os nomeados para o primeiro prémio da noite, Manuel de Oliveira. Eu ia pensar que era Lost. A grande surpresa é que não foi o Lost. Sim, Manuel de Oliveira, faça o favor de chegar aqui ao microfone. Pode falar aí sobre o prémio Carreira. O prémio Carreira vai para L'Idiote de Hervé Villa. É o prémio Carreira. Pensei que fosse do Zé Pelágio. Tem que ser os nomeados primeiro, senhor Manuel. É da idade, sabe como é que é? Liga. Os nomeados, o Manuel, tem que dizer primeiro. Faça um barulho! Muito bem, e o vencedor é... Lost in Paradise! Faça um barulho! Sai daqui. 3 minutos depois, voltamos aos estúdios. Para acolher a emissão 105... 6... 7... 8... O que é 4 ou é 6? Espera aí. 10! Como é que foi a 100 dos itens? Isso vai-se já ver aqui alguma coisa. Bom, hoje estamos na emissão... 106. 100... Eu digo já, se é 6 ou não? É 106. É 106, é. Não é... Já passaram mais 6 semanas desde que... Dos itens, vamos já ver, é? Sim. Introito. Bom, ainda bem que o Oscar Alinho tem razão. É 106, 100, 101, 102, 103, 104. Ainda bem que o Oscar Alinho não tinha razão. A emissão 104. Dos Escolhes Tu ou Escolho Eu? Desta vez com 3 escolhões. Que o terceiro anda aqui, mas só de vez em quando. Deixa eu estar. Eu sou o Amil Caralhadas. E o Oscar Alinho vai dizer-vos olá, que ele não falou hoje. Olá! Depois deste cumprimento muito saudável, muito bonito para começar este dia de sábado, começar para nós, para vocês, já está a acabar a tarde. Temos festa. E hoje vamos começar com uma música que é a terceira vez, não a música, mas sim o contexto, é a terceira vez que escolho melodia referente a este tema. Nós começamos por falar hoje nos MTV Europe Music Awards 2012, que como o Oscar Alinho havia previsto na semana passada, assistimos in loco. Ou seja, ficámos malucos a ver a campo. Bom, há 2 anos, se bem que te lembras, eu escolhi Nelson Family com This Is For My People. No ano passado, acho que também foi a Áurea que ganhou, mas isto, vê-se já. Tenho certeza que foi a Áurea que ganhou no ano passado. Que houvesse português. Ah, sim, foi. Também foi, pois foi. No ano passado escolhi a Áurea e uma melodia que haveria de ser muito bonita, mas eu já não me lembro qual foi. Não sei, foi mim. Não foi o não. Eu acho que até naquela... Ah, lá está, porque fez anteontem... ontem, hã? 16, 15 de novembro. Pronto, faz este fim de semana um ano. Faz este fim de semana um ano que foi a sala de emissão do... Graças à Rádio Antena Web temos 2 colhões, a primeira. E eu lembro, foi no coisa em que houve Áurea. Que eu disse não. Antes de mandar a piada. Mas isso vê-se já no nosso arquivo muito vasto, chamado Escolhas Histórico, que refere que no dia 12 de novembro escolhi Áurea não. Portanto foi não. E afinal não foi assim, mano, já foi no outro. No dia 12 de novembro foi os colhões, que eu lembro que tu fechaste com a Britney Spears, Silly Twitter Kiss. De resto, está tudo como antes. E se depois houve, se já tinha havido No Soul Family e se houve Áurea no ano passado, este ano volto a escolher Áurea porque foi a vencedora do melhor artista, melhor grupo, portanto o melhor coisa português nos prémios MTV, nos prémios MTV Europa. Um segundo ano consecutivo, pelos vistos. E... Ainda bem. Eu vou-te explicar porque é que foi ainda bem. Tu não deves ter visto, porque já não viste televisão há 3 meses. Não, mas assim, o que é que se passou? O que é que se passou? Os nomeados. Não é só isso. Além dos nomeados, 2 deles terem membros da MTV, que é muito... Nota-se que há imparcialidade ali. Nota-se que, pronto, a isenção predomina nestes nomeados para o Best Portuguese Act. Eu falo até nas campanhas. Claro que não houve campanhas, mas a MTV convidou cada um dos 5 nomeados para fazer um pequeno registro. Primeiro na rua e depois junto aos fãs, a tocar um bocadinho de uma música e tal. Amor Eletro. Circo. Como é que chama o grupo do o apresentador? Os Skleft. Não foi Circo, mas pronto. Esses aí foram um bocado mais secretos, mas ainda bem que não ganharam. Azeitonas. Descrição. O Miguel Araújo nem sabia bem o que é que havia a dizer. Bom, estamos aqui, bom, já sabem, voltem a nós. Né? Os Amor Eletro reuniram para aí 50 pessoas numa pequena sala. Já estavam ali. Os Azeitonas tinham uma pessoa à beira deles. Ou uma de cada lado, acho que eram 2. A Áurea tinha 3, sentada só num pequeno sofá. Pronto. Mas a Áurea disse assim. Os outros estavam a dizer... É porque eu deixei o Amor Eletro, que não sei o nome. Ah, botem Amor Eletro. Não, botem no melhor, que somos nós. Façam um barulho. Os outros, como é que chamam o grupo? Os Cleft. Cleft. Também disseram, voltem nós e tal. Os Azeitonas, foi só o Miguel Araújo. Pronto, já sabem, voltem. Ele parecia que estava a fazer um frete, mas já bem. E a Áurea foi, quem era o outro? Estou a dizer 4. Ah, e a Mónica Ferraz. Essa também foi muita festa para nada. E a Áurea estava sentada num banco, tipo num banco de um bar, num sofá. Um mini sofá. E ela a dizer... São os MTV Music Awards, como já devem saber. Estás a receber uma chamada de Luxemburgo. E então ela estava a dizer-me... É, já sabem, voltem no que acharem que é melhor, no artista que é melhor. E onde é que se pode votar mesmo? Ela aprontava alguém da produção. E ficou esse pedaço. Mas já sabe, ela não disse uma única vez, era votem em mim. Ela disse, votem no artista que acharem melhor. Bom, nota-se que ela... Primeiro, ninguém, não foi ela que se candidatou àquilo, nem ela nem os outros. E pronto, já que surgiu, também já ganhou no ano passado. Já que surgiu, ela estava. Sim, mas assim ela podia. Não é? É sempre a todos os efeitos, é sempre um certo, dá sempre uma certa notoriedade a ganhar. É mais um galardão. Mas em termos internacionais, dá sempre alguma notoriedade. Sim. Lá fora, ser visto como o melhor artista em Portugal. Como o Best Portuguese Act. Português. Mas ela não, ela foi, votem no que acharem melhor, no que eles gostam mais e tal. Não disse uma única vez a votar nela e pronto, acabou de ganhar e ainda bem. É, para mim, agora ela, a Mónica Ferraz seria um bocado injusto se ganhasse, mas porque não tem, enfim. Mas sinceramente, uma ou outra. Pronto, os Amor Eletro, Não tenho nada contra eles, até já entrevistei a Miles Elis, porque realmente gostei do projeto, mas acho que depois caíram naquela coisa dos covers e ficaram por aí. Pronto, agora houve o Rosa Depois, Sangue. ou já desde o início? Sim, mas a base foi essa. Pronto, agora surgiu o Rosa Sangue, tudo bem, até uma certa. Mas não sei, pronto. Pronto, e o facto também de terem lá pessoal, né? Esquece a partir daí. Eu até acho que isso até deve ser um. Não sei. Agora, o Kurt Cleft. Não é que seja um grupo, mas sabes que isso faz levantar aqui uma questão de interessante. Que é também quem mais é que poderia. Repara que destes 5 já houve ali uma um bocado para. Epá, quem é que vai ser, não é? Foi a Mónica Ferraz. Ninguém conhece a Mónica Ferraz praticamente. Ninguém conhece. Não se fala na Mónica Ferraz. Fala-se nos Cleft, fala-se nos Amor e Vetro, Estás a fala-se. pensar quem é que teria qualidade para estar entre os cinco nomeados para melhor artista Sim. português? Neste momento, quem é que. Quer dizer, mas repara, há uma dificuldade enorme, porque não se promove música portuguesa, porque não se dá valor aos nossos projetos, há uma dificuldade imensa em quem é que nós vamos nomear. Não é porque haja um excesso de bons grupos, mas sim porque há um defeito, digamos assim, ou seja, uma míngua de nomes que escolher, não é? Tinha um zambujo. Sim, é verdade. Mas cá está, mas. Fado, não dá propriamente uma imagem pop, não é? Foge dos padrões, foge da Target, não é? Do Airplay da TV. O zambujo não é propriamente fado, mas não interessa. Sim, mas não deixa de fugir, não deixa de fugir, não é? Como eu gosto de tradições, pelo terceiro ano consecutivo, na semana dos MTV Music Awards, volto a escolher aquele que foi eleito o melhor artista português. É curioso que logo no primeiro ano foi para aí logo na quarta ou quinta emissão que isto aconteceu. Porque nós mudamos 5 de outubro, por isso, coisa. Vamos ouvir o single mais recente, digo eu, que é o single mais recente da Áurea, do álbum The Only Thing That I Want, This Pain. Acho que sim. Não é esse o nome do álbum? Acho que é. Se não for, passa a ser, já cá vem. É o okay, que é como é, pois não Não é é, é como é que o 2010, não é? Não. Deixa cá ver. Stretch My Back. Ah! Soul Notes é o nome do álbum que ainda vai ser lançado daqui a uma semana, dia 26 de novembro. Já foi lançado o single da apresentação do Soul Notes, que é este, o Stretch My Back, dia 7 de setembro. Portanto, uma música bem recentinha nas lojas. O seu álbum de estreia, que é o Áurea. Chama-se Áurea, não é? O álbum mesmo, o primeiro, coisa. Né? É, 2010. Portanto, de um álbum que ainda não saiu, coisa rara aqui nos colhões. O Soul Notes, vamos ouvir o primeiro single desse segundo trabalho discográfico da cantora do Alentejo, ela é de onde mesmo? Santiago Assém, é, por aí. Chamado Stretch My Back, que me faz lembrar ainda outra coisa, não é só a história dos MTV Music Awards, nem do coisa, nem das parolices das nomeações. É que Stretch My Back, o próprio título em si, faz-me lembrar um familiar bem próximo. Não é o meu pai desta vez, mas. Outros. Não, não. Esse é na música a seguir. Que é a minha avó. E tu perguntas: porquê? Porque Stretch My Back, se não me engano, quer dizer coça as minhas costas. E a minha. A minha avó tem a mania de se encostar à porta. E o que é que ela faz? É isso. Ela encosta-se à. Não sei como é que se chamam as partes de ferro de um lado da porta onde encaixa a porta quando se fecha. Não é de um lado em que se abre, não é um lado onde tem o fechador, é na outra ponta, onde tem as dobradiças, onde a porta faz aí nessa coisa. Só que não é madeira, é mesmo em ferro. E como é em ferro, tem várias barras. E ela aproveita as barras para se encostar lá. Pronto, não precisa de ninguém. Ela mete-se lá à porta, depois a ver o que vai na rua e fica assim, de um lado para o outro, com as costas a entreter-se. E eu, quando ouvi isso, lembrei-me logo dela, quando soube o nome da música. Vamos ouvir. Não. Vamos. Eu ia dar uma coisa, mas depois esqueci, por isso. Para ver. Aurea Stretch My Back. Who knows if one day you're gone? An honest man who knows if your word can fight to reach the front line seat. Right now, you don't need to care a thing about your life goals. find someone to do the dirty job while you stretch your legs. 'Cause you're so much clever, you're so much smarter. Why was your time on working if it's so easy to lie? So you say, scratch my back. Oh, scratch my back. Scratch my back. Scratch my back. Who knows if one day you'll be a part of the walking force? If you help to build the world you claim to be yours, 'cause you're so much clever. Estamos de volta, ouvintes? Espera aí, ainda não estamos de volta. Fogo, caso me dá uma controlada. Agora sim estamos de volta. Quer dizer, eu estou de volta. Hein? Esta é a minha força de braços a fazer mover todo... aqui. A minha força de braços a fazer mover todo o meu corpo. Uhum. Havendo de ver este momento lindo. Muito bem, agora posso falar. Não gosto. Deve estar atento. Já fizeste o resumo da semana, que repara no teu quadalho, que desconfio que tem um enredo radiofónico muito particular. É verdade. É verdade. Sabes que por acaso é uma coisa que eu me sinto muito, muito feliz, é mesmo que esta semana aconteceu uma coisa. Aliás. Deixa de dizer, os ouvintes não sabem. Podem saber. É assim, aliás, aconteceu uma coisa muito especial. Eu não sei me explicar porque eu. A minha vida deu assim. É assim, não vou dizer que deu uma volta de 180 graus, mas... Agora deste 360 mesmo. Mas, sim, agora deste 360, mas... É assim, isto tudo começou no sábado à noite. Eu no sábado à noite, e fazendo o meu resumo da semana, no sábado à noite, tomei uma decisão que foi acabar com a minha conta de Facebook. Para os ouvintes, podem achar que isto é uma coisa fútil e não sei o quê, mas para mim acabou por ser uma coisa muito importante porque me permitiu estar em comunicação com as pessoas que estão à minha volta. Na internet, porque pessoalmente já sabemos o que é, não é? Pessoalmente, o Carlos na parte não dá, porque não vê, uma chatice. Porque... É, não é assim muito para as gajas boas, quer dizer, ele gosta de pessoas, não gosta de gajas boas, não é? Além de mais... Uma vez disseram isso, foi que estás a dizer. Não, uma coisa, se eu fosse, se eu andasse aí a fazer mais febras, percebes? Ah, tá bem, já eras um gajo fixe. Exatamente, e não é só isso. Se eu fosse um benfiquista do... O quê? O Pinto da Costa? Era matá-lo! Se fosse um doente, sim. Não. Mas como és uma pessoa compreensiva, pacífica e coisa... Sim, pá, o Benfica, pá, olha, realmente, pá. Ontem até ganhou. Aquele João Gabriel. O Cabreiro. Não. Tem que ser bem do João Gabriel. Por muito mal que ele faça. E por muito bem que os outros estejam. Não, são sempre maus. Estão do Porto. Mas Juventus, estás a falar dos Juventus, basicamente. Já para não falar aquela parte que o facto de não haver elimina, que é, se eu tivesse até um bom emprego, sim, neste caso, é o facto de não haver que elimina, que eu tenho um emprego, se eu tivesse assim um carrito fixe e tal, não é que fosse assim meio, pá, azeite, não é? Pronto. Mas, que desse para levar os amigos a dar umas voltinhas, um café, assim, eu até podia não ver, e ser daqueles gajos que não, vê, que não vendo, vão para as discotecas e bebem como o caraças. É, aquela gripe, claro. Há sempre quem se ri das nossas figuras. Não, mas. Como eu não sou assim. Não é? Não interessa. Não interessa. Não vale a pena. Ah, e outra coisa. Eu sumo daquelas pessoas. Eu acho que é ao contrário. Por seres assim é que interessas. Porque essas pessoas que não te dão valor por não fazer essas coisas todas, elas próprias é que não têm valor. São de nível fraco. É um ponto de vista e é isso que me tem até aqui mantido. Só que mesmo assim, sabe o que é que acontece? Como eu sou uma pessoa muito compreensiva, como eu sou uma pessoa... Olha, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu faço tudo para as pessoas à minha volta. O que é que é mais importante? Aquela pessoa que te pode ajudar e que faz tudo o que está ao alcance dela para te ajudar, ou aquela pessoa que só te ajuda se lhe apetecer, se não lhe apetecer? A primeira. Pois. Ah, para as pessoas não. Olha, vou dar um exemplo. Há uma pessoa que eu conheço há um ano. Se calhar ela vai me ligar depois disto, mas quer lá saber. Há uma pessoa que hoje. Não é bem, porque hoje é há mais um ano, enfim. Nós convivíamos há mais ou menos um ano. Há mais de um ano até. Eu comecei a reparar que sempre que eu falasse de mim. Só comecei a reparar nisto há poucos dias. Mas pronto, sempre que eu falasse de mim. Enfim, a gente desentendia-se. Pronto. Mas pronto. Resultado. Sempre que ela precisou, eu estive lá. Até cheguei às vezes a estar a fazer programas e a parar de quando era na montagem, a parar para falar um bocado com ela, para ajudar, para... Com todo o gosto, entendes? Mas houve um dia, aquela semana em que eu fui tio outra vez, em que estive doente, e em que andei da mínima média de 2 horas por dia, de terça a sábado, pronto, aqui na rádio havia muita coisa para fazer, e eu deixei essa pessoa, tive que a deixar, não disse, olha, não posso falar, estou a tratar de coisas aqui da rádio, amanhã já posso, mas hoje é que estou a organizar as coisas todas outra vez. Nunca mais me falou. É que nunca mais. E por exemplo, já ligaste? Já liguei, já mandei mensagem de voz, já. Pronto, isto que mais vezes resulta. Até deixei um gosto numa coisa lá do Facebook. Mas... Falta a um lugar de um avião para passar com um cartaz grande lá para a casa dela. Fala comigo. É isso. Ou seja, e não é caso único. Tantas... Eu lembro de um caso de uma pessoa que me disse uma coisa muito gira, que é, era a conta de vir ter comigo. Ela não vinha ter comigo porque basicamente não vinha ao Porto fazer nada, a rapariga de Aveiro. Mas como não vinha ao Porto fazer nada, também não vinha ter comigo. Ou seja, só vinha ter comigo se fosse para a universidade, ou se fosse para aqui, ou se fosse para ali. Nunca para vir ter comigo. Aproveitava o balanço e ainda estava comigo um bocado. Mas não vinha cá ter comigo. Se eu quisesse, podia ir lá ter com ela. Mas ela não vinha cá ter comigo. Mas antes dessa sinceridade, que ainda assim diga-se, enfim, antes dessa sinceridade ela disse-me outra coisa, começou com mentiras e não sei o que, como eu a apanhei, a resposta dela foi, ah, tu preferes a verdade? Surpresa. Ah, e tu podes dizer, pá, também, cara, se falas com menores de idade, não, é com ainda mais velho que um ano, e o outro tem 23 anos, atualmente, no outro dia 21. 74 e não tem juízo. Portanto, é assim, nós estamos a falar de miúdos, estamos a falar de pessoas que supostamente já deviam ter alguma ética, alguns valores. Mas, ou seja, isto acabou porque eu disse, não, é assim, se eu de social não tenho nada nesta sociedade, estou aqui no Facebook a fazer o quê? Isso aí. Portanto, houve uma pessoa que me pediu para que eu voltasse e eu não voltei. Mas, entanto, segunda-feira tive um retrocesso um bocadinho na minha vida, mas lá teve que ser. E isso acabou por fazer até... Pronto, não tenho problema nenhum em dizer. Acho que quem tem vergonha de dizer é que, enfim, pronto, eu tive voltei a umas consultas de psicologia e não tenho problema nenhum em dizer, não sou doente por causa disso. Se calhar mais doente é quem se recusa a ir, portanto, não concordas? Sim. Está a fazer olhar assim com uma cara... Não, estou a fazer contagem, vai, já percebi o que é que eu estava a fazer. Estava a contar, de 1 a 16, sim. Diziam então que, portanto, tive que ir à consulta de psicologia, etc. Isso teve um efeito muito interessante em mim. Voltei ao Facebook, pensei, não, se calhar o mal não está para vender, tem conta de Facebook, se calhar o mal está no uso que lhe dou, não é? Ou na importância que lhe dou. Ah, não. Na segunda-feira voltaste à tua conta, que tinhas eliminado. Exatamente. Ah. Claro que ontem recebi um comentário muito fixe, sabes? Ontem fiz uma, ontem houve uma pessoa que fez uma publicação e eu respondi-lhe. Já tinha voltado na segunda-feira, mas só quando eu conversar com ela ontem lá no Facebook. Fiz um comentário até bastante interessante, digo eu, não é? A resposta dela, então não ias fechar o Facebook? Eu sempre tive a noção de que nunca foi muito bem-vindo. Não fosse a publicação que mais, a minha publicação que mais gosto de teres, foi aquela em que eu disse que eu ia embora. E, é verdade. Mas já sabes, já me ias saber, eu que não percebo nada disso. Quando as pessoas carregam em gosto, não quer dizer que gostem daquilo. Que... Não, está bem, mas é uma coisa. Mas não deixou de ser uma situação muito curiosa. A minha publicação que teve mais gostos, eu estou há mais de meio ano no Facebook, a publicação que teve mais gostos, a minha, teve mais de 10, quando habitualmente tem 3, 4, no máximo, já é raro, quando muito tem 1 ou 2. Mas aquela teve mais de 10, acho que foram 12 gostos ao todo. Foi a publicação que eu disse que ia sair do Facebook. Para não apanhar ninguém de surpresa, atenção que se eu desaparecer da vossa conta não quer dizer que vos bloqueei, quer dizer apenas que saí. Pronto. Ainda tivesse cuidado. E quando voltei ao Facebook na segunda-feira a seguir tive a noção de que não fui muito bem-vindo. Mas é engraçado porque senti logo isso. E até quando recebi aquele comentário, então não ias fechar o Facebook, olha, mas daqui. Mas está bem, pronto, olha, eu sou bem-vindo para ti. Sim. Mas tu sabes com que tom é que ele quis dizer isso? Ou ele ou ela? É assim. Só fez. É assim. É que só fez esse comentário, só escreveu isso, nem foi ao lar nem nada, foi. É tu nos deixar o Facebook? Exato, o tom podia ser exatamente esse que tu disseste agora. A voz, se ele falasse, era meu, ou ela. Então não ias deixar o Facebook, afinal voltaste do género, afinal o que é que aconteceu? Pronto, mas... Como pode não ser, mas eu estou a dizer o que pode ser. Exato, mas mais para é que não seja. Isso. E eu então, pronto, já percebi que não era muito bem-vindo ali, pronto. E então, pronto. É isso. Mas todos mesmo errado. Ainda assim, cheguei a casa e quando eu, ou seja, reativei a conta do Facebook, e depois fui ao e-mail, antes não era, e tinha lá um e-mail da rede da rádio. O programa da RDP, então, que já falamos aqui até alguma vez, acho que foram duas vezes que falamos aqui, e vim a descobrir depois que foi um ouvinte da referida estação e um ouvinte também. Portanto, um ouvinte também da Antena Web. Sim, que eu desconfio, que tu desconfiavas que tinha sido eu a falar, mas está bem. Não pensei, porque já, como já tinhas falado na rede da rádio. Ou tão fora, parecia que tu estavas a pensar que tinha sido eu. Quem foi o ouvinte? Não se pode dizer, é sequer. Pode-se dizer, eu agradeço à Guida Álvaro por ter... Guida Álvaro? Sim. Nunca falaste, não. Por nos ter... por ter feito com que a Antena Web fosse a RDP Antena 1. E, quer dizer, foi assim uma surpresa, pronto, foi assim um bocado naquela, isto é para hoje, eu estou a falar hoje, mas é para amanhã. Não é? Foi um bocado estranho, tu não te fizeram entrevista na terça? Foi. E no próprio dia foi. Quando eu mandei as minhas coisas, era dois dias antes, às vezes já não dava, porque o programa já estava fechado, e agora andam com falta de material, já vi. No próprio dia, publicarem coisas. É estranho, antes não era assim. Pois, também eu pensei, não deve ser propriamente muito habitual. Eu estava a ouvir na terça à noite por ouvir, sempre, mas quando ouvi a tua voz, foi, já hoje pensei que era só para a semana. Não, era mesmo já naquela semana, isto foi segunda-feira, ou seja. Não sabia. Olha, a Carla sabia, ela que me disse depois, já sabia. Que com menos de 24. Ah, pois, porque eu perguntei-lhe se podia enviar. Ela disse. O regno do tempo de antena. Ela disse. Já agora, quero agradecer aqui, não sei se ela estará a ouvir ou não, mas quero agradecer porque um dos programas que eu quis destacar foi os cortes que escreveu, compreensivelmente ela não falou. Compreendo perfeitamente. Até não é? Um dos achados que eu mandei foi, começa agora o programa mais triste, não sei o quê. Aliás, chega agora àquela altura... Também enviaste para aí 10 achados, claro que ela não sabe meter mais ou 3. Não, é porque ela pediu mais achados de programas. Está bem, é o que eu estou a dizer. Como enviaste muitos, ela não ia como publicar todos, publicou dois ou três. Não, mas ela... E com vozes diferentes, preferência. Pois, não, mas já lá vamos. Sabes que eu por acaso agradeço-lhe imenso aquilo que ela fez, sabes? Vou-te dizer porquê. É ela, que é a Madalena. Sim. Porquê? Porque teve a sensatez de não publicar, porque é assim, ela, eu enviei-lhe 3 reclames, eu posso dizer isto abertamente, tenho um grande orgulho, e acho que a própria Madalena Balsa percebeu que eu sou uma pessoa muito transparente. E então enviei 3 reclames, de não é? Gerais, não é? Dos artistas e mais 2. O dos contactos e o outro. Mais mal só que mal acompanhado, mas mais mal bem acompanhado do que só. Pronto. E pronto. E enviei 3 da Antena Web, 3 da Antena Best e 3 do Canal 2. Agradeço imenso à Madalena Balsa ter tido a sensatez de não passar reclames de programas que ainda estavam indisponíveis. Não foi de propósito. Acredito que tenha sido, porque ela só passou o Panorama Agrícola, acho eu. Passou o Panorama Agrícola, foi o último. Passou o MTA. Passou o do Tempo de Antena, cortou a parte da voz da Carla por causa do microfone, com certeza. E pronto, passou esse. E também passou o dos artistas. Pronto, assim, não passou nenhum enxerto de emissão, foi uma coisa que ela me pediu, mas não passou nenhum enxerto de emissão. E eu enviei... Passou o início do Tempo de Antena. Ai não, é para trás do Batman. Isso foi para trás do Batman. Passou, mas pronto, aproveitou isso. Passou um reclame, uma parte do MTA. É assim, ouvir a minha voz na Antena 1, sem qualquer coisa. Mal ela sabe que já passou lá uma reportagem, uma peça para a Antena 1. Na rede de rádio já tinha passado uma coisa nossa. Ah, já? Quando foi o futebol da Eurovisão, tu lembras? Aliás, se falámos 2 vezes na Rede Rádio. Uma foi quando passou o meu original, o Águas Passadas. E passado 1 mês ou 2, passou o Eurovisão. Passou. Oh, deita-te. Pronto, passou, deixa-me lá. Já foi há 1 ano e meio, já não te lembras. Aquilo que eu fiz para o esta semana de análise ao Festival Eurovisão 2011. Ah, também passou. Não te lembras? Não sabia que tinha passado lá. Sabias, mas esqueces. Pronto, deixa. E agora, olha... Não foi como estava no esta semana, mas pronto, foi com base adaptado, fez algumas mudanças. Agora é fazer uma forcinha, dá tempo a tempo. Olha, caraca, já não lembro quem ganhou o festival, não é passado? Tu não sabes, foi Ellen Nicky. Ah, e os azeris. Os azeris. Mas já não lembro da música. Agora é aproveitar e não nos deixarmos esquecer. Como é que era a música? Ah, na na na na na na na. Não nos deixar esquecer, muito bem. É, agora não deixar que se esqueçam de nós. Porque eu já reparei que eles de vez em quando chamam novamente projetos que já lá foram. Depende. É sobretudo projetos musicais. Sim, mas ainda há pouco tempo voltaram a chamar a Rua FM. Eu sei, eu regresso. Pronto, portanto... E a quantidade de vezes que tu não ouviste o programa todo, mas ouvi eu já 2 vezes. Ouvi o programa todo, ouvi. Ah, já ouviste? Pelo podcast, mas ouvi. Ah, eu ouvi não. E a quantidade de vezes que ela disse Antena Web. É verdade. Rádio Antena Breast. Best. É, ela diz. E com isto tudo, ainda mais no resumo de terça-feira, 16 minutos, mas está tudo bem. É uma vez. E pronto, como é que é dizer? Foi assim um momento muito especial para mim. Pronto. E foi, é claro que fiquei muito contente. Rede Rádio Antena 1 às 23 horas, para quem não sabe. 23:05. É verdade. Foi assim. Não, por acaso gostei bastante. E gostei bastante do programa. E foi. Um orgulho. Ainda serviu, sabes para quê? Para voltar a falar com um ouvinte. Portanto, uma jovem ouvinte. Mas não é propriamente... Ou seja, é uma ouvinte jovem, mas não é propriamente uma jovem ouvinte. Já nos ouve há mais de 2 anos. Que é a Andrea. E por quando dos excertos falava sobre o falecimento da Mara. Da nossa ouvinte Mara. E como é lógico, tinha que perguntar se nos autorizava. Não tinha o contacto da irmã, mas tinha o contacto da nossa ouvinte Andrea. E ela autorizou, por isso é que eu enviei, mas pronto, não, esse excerto não passou. Quanto aos excertos antes não é, dos cortes do escolho. Ah, passou! Passou, eu depois mostro-te também. Olha, boa ideia, vou-te mostrar isso depois da gente passar à música. Sim. Também enviei um excerto de um especial de informação. Mandei um excerto dos cortes. Aí tu vais-me mostrar. Mandei um excerto dos quais tu escolho eu, que é... Chega agora àquela altura em que os ouvintes se arrependem de não ouvir a rádio, então não é. Mas foi no programa. Mas foi. Ah, e também mandei aquela das... E como é que sabias quando é que isso tinha sido? Porque peguei nos teus escolhos de 1 ano e 2 anos. Ah, também. E também peguei naquela das bolas de Berlim. Só se for a tua bola. Mandaste isso. Então, isso não é. Para ainda queres que passasse na rádio. Isso não é o mais genuíno. Isso não é o mais genuíno dos que as pessoas escolheram. E podia demandar nada pior, podia demandar aquela do zic zic zic zic zic zic zic. Eu pensei, pá, não vai lá, já se arrepende de falar. Ainda se arrepende de falar a ter ainda fala, não sei. Portanto, é assim, mandei os mais. Não, eu também mandei um momento sério. Foi a do Mickey Fair. Foi, estava a pensar nisso, porque abriu uma música húngara. É, a dos Bikini. Isso. E pronto, e mandei esses dois momentos, já calculando que ela fosse assustar-se tanto com um grunhinho. Devem ter o outro, mas pronto, enfim. Enviaste para aí 35 fecheiros, não, acho, mulher. Não, enviei 3 dos colhos do Oscar. Não, todos junto, com reclames, início do programa e esses excertos, vai em 40. Que é para não ter fundamentos, que era para ela poder escolher aquilo que quisesse, entende? Duvido que ela tenha ouvido tudo, sendo em cima da hora e tendo outras reportagens para pôr. Mas pronto, não interessa. Não interessa, fica para lá. Enviou, percebes? Enviou. Estou com fome. Pode pegar numa segunda vez que nos queira chamar. Nós continuamos interessados, não é? Yeah. Não, mas agora falando mais a sério. De facto, foi um momento único. Infelizmente, devido a alguns problemas da minha parte, não pude estar presente naquela altura, não pude acompanhar, portanto... Houve alguém que te avisou já depois de acabar? Pois, não pude, de facto, estar presente. Mas pronto, foi de facto, para mim, eu gostei de facto desse momento. Pronto, depois ouvi o podcast e gostei do resultado, gostei bastante do resultado. Fiquei com pena de já não ir a tempo de falar com uma pessoa que queria falar, que também falou naquela emissão, mas porque depois é que reparei que as publicações são apagadas no Facebook da Rede da Rádio, porque essa foi talvez uma coisa que eu não gostei, foi de ver que as publicações depois são apagadas. No caso anterior, eu até compreendo, que é uma estação de rádio. No caso de projetos que não têm nada a ver com rádio, creio que poderia não haver mal nenhum, até seria bom ficarem por lá. O que é que não tem a ver com o rádio? O Invest in Science, a causa rede da rádio. Quer dizer, é uma causa rede da rádio, mas quem não ouviu a emissão também não vai lá à página e também não vê nada, porque as publicações da Catarina Ramos já foram apagadas. E eu pensei que tivesse sido ela a apagar, mas depois é que reparei que os antenais da anterior também já lá não estão. Só está lá a última, do resto ela não está. E se até já não está, não sei, mas pronto. Mas pronto, é a vida. Bom. Entretanto, ou seja, a saída da psicóloga teve um efeito bastante positivo em mim. Eu que andava a dormir uma média de 10, 12 horas por dia, voltei às minhas habituais 7, 6, 7. E pronto. Eu escolhi uma música que tem um bocadinho também a ver, não digo com dormir 10 ou 12, nem 6 ou 7, mas tem a ver com segunda-feira. Porque assim, depois, claro, depois do resto da semana não se passa assim grande coisa. Escolhi uma música da Sandy Pink Floyd. Estás a evitar fazer a tua análise aos prémios da MTV, mas também. Ah, pois não, não, posso contar para isso. Não, já não estou para esquecer disso. Pensei que estavas a guardar para nós o mundo, que está hoje, ontem. Não, mas ainda bem que falas nisso. Está ali uma coisa da. Está ali, Catarina Esteves Lopes Ramos. A campanha Invest in Science tem não sei o quê. Está aí. Antena Web, quarta-feira às 13h54. Estão lá, bom dia a todos. Olha, eu não encontrei. Estão ali no coisa ao lado. Faltam sensivelmente 5 horas para o início da rede da rádio. Está aí, mas eu não encontrei essas explicações. Encontrás, mas estão aqui. Ah, ótimo. Então retiro aquilo que eu disse. Então depois deixa-me. É que eu estava já estranho porque quando eu mandei as coisas eles nunca apagavam as publicações. Então deixa-me esse. Então clica-me aí nesse perfil da Catarina Esteves lá para Ramos. Está bem. De novo, Carlos Bonaparte, a falar da sua rádio, Antena Web, 13 de novembro. E deixa-me isso aberto, que é para eu, esse parador aberto, que é para a gente. E põe um link para a tua rádio e tudo, categoria. É verdade. No início, achar uma rádio produzida essencialmente por pessoas com deficiência visual. Pronto, então essa se calhar foi uma coisa que eu não gostei muito, não por ser da rede da rádio, mas da sociedade em geral, da comunicação em geral. Da comunicação social em geral. Fazem um enfoque de. Primeiro que tudo, não vê. Ah, tenho uma rádio. Sei que é mais não vê. Mas não vê, é? Mas na própria entrevista da Fantasy. Não vê, atenção que não vê. Então e agora? Pronto, como é que é agora? Será que. Não é? Mas não é, não é só o Carlos não vê, a rádio era produzida por pessoas que meramente não viam. Mas cá está, a culpa aí não é da Madalena Balsa, que seguiu perfeitamente aquilo que é habitual, aquilo que interessa à comunicação social. É do geral. É do geral. Mas... Não é só a comunicação social, né? É quem já ouviu. Sim, exato. Ou seja, pois, é o que vende. É o auditório. Que mas pronto. Ninguém falou nos prémios MTV, podes passar à música. Pronto. Não, eu falo nos prémios MTV. Já estava a esquecer outra vez. Fala. Prémios MTV, olha, posso dizer que me sinto muito orgulhoso. Por ser evidente? Não, porque assim, não é propriamente nenhuma surpresa. É que eu te disse, é agora ter primeiro estar suficientemente dentro do mundo da música para poder fazer os juízos de valor, ou seja, para poder fazer análises. Mas essas previsões são um bocado à toa, é o povo que vota, sabes lá em quem é que eu tenho. Supostamente é o povo. Pois, é que é essa parte do supostamente. Se tu acreditas no Paratela, já deixas de acreditar no Paratela há algum tempo, sabes? É assim, o povo vota e isso ajuda a que a MTV, com as receitas disso, porque há sempre page views, não é? Quem vai votar e não sei o quê, as aplicações do Facebook também registram isso. Pronto. Portanto, há sempre um lucro por trás disso. Isso é bom, não é? Isso ajuda a sustentar os custos com o evento. A contratação dos artistas, o aluguer do espaço, tudo o que seja preciso. Ou seja, fica por conta da própria MTV. Se a MTV não lucrou com este evento, pelo menos também não perdeu tanto como se tivesse cortado os custos todos. Portanto, os espectadores sempre deram, os telespectadores sempre ajudaram a cobrir um bocadinho as despesas do evento. É assim, que eu até acho que o evento por si até acabou por, com os patrocínios e o seguinte, devia até lucrou bastante. Mas pronto. É assim. Se não lucrasse, não realizava todos os anos. Exatamente. Portanto, é assim. Aquilo que eu posso dizer é, não me surpreendeu, tirando um outro prémio, mas pronto, mas por acaso houve um que me surpreendeu, não estava à espera que ela ganhasse. Melhor visual. Isso eu vou já falar mais à frente. Acho que foi... Ah, contextualizámos, amigos ouvintes, na semana passada, o Carlos, não sei se tinhas dito na emissão, mas pronto, se não disse, disse depois a mim, que este ano tinha ser o tempo... Ah, disseste, que eu ontem tive a ouvir a emissão, enquanto estivemos a prover os nomeados, disseste isso. Há uma certa categoria que o Carlos diz, este ano tem que ser o ano de Taylor Swift, então amanhã vai ganhar este prémio, amanhã este. E a verdade é que Taylor Swift, mesmo em coisas, supostamente, entre os 5 nomeados, ela surgia em quinto na lista, ganhou. Foi a vencedora da noite, ganhou 3 prémios da MTV. Os 3 para que esteve nomeado? Não, houve um que perdeu. Ah, mas não foi aquilo que eu te disse também? Nós estávamos aqui a ver, por acaso também, nós estávamos aqui a ver na altura e disse, ela não pode ganhar os prémios todos, pelo menos uma vai ter que perder. Perdeu para o Justin Bieber, acho eu, mas temos aqui. E perdeu um, pronto, cá está. E era o ano de Taylor Swift, a Taylor Swift ganhou, pronto, tem que ganhar e ganhou, pronto, e está ganho, e mais. Pronto, e aquilo que eu te disse também, que ela andava desesperada na altura a lançar singles. Então, desesperada também podes dizer o mesmo da Germán, não, tá? Mas mais uma irmã também. Tu, portanto, não, mas eu não queres comparar, tu próprio deves ter visto. Não queres comparar o número de singles que é... Então, a Gaga também num ano lança 6 singles, foi preciso. Pois, mas é num ano, não é em 4 meses. Nem em 3. Está bem. E é assim, depois... É sempre a Paula Fernandes e tudo. Tu vês aqui, é assim, se tu acompanhares as contagens, como eu tenho acompanhado, vais ver que... Nos Estados Unidos da América houve uma força enorme para meter nos tops. Ele no top que era. Acho que é o Adult Contemporary ou é o Country. O mês. Em que ela tem 5 músicas no top. Mas tipo, 3 delas estão no 48º, 49º e 50º. Estão lá, têm que lá estar. E naquele caso, se calhar não é o mal, nem é de quem faz a gestão do top, mas é mesmo das rádios que são, digamos, pressionadas a passar aquelas músicas de crise, que é são singles. Mas tem que passar. State of Grace. Várias, ou seja. Não, e sinto-me orgulhoso porque. Pronto, porque consegui fazer uma avaliação bastante precisa, não só em relação a Taylor Swift, mas no geral, daquilo que. Quem ia ser vencedor? Pronto. A música. É da Sandy Lea. A Sandy Lea é aquela que fez parte da Sandy Junior, que entanto seguiu a sua carreira a solo, e lançou nesta semana um single que se chama Aquela dos 30. Aliás, ela já lançou na semana passada, mas entre 9 pessoas chegou esta semana. Eu escolhi esta música porque, primeiro, porque responde mais ou menos ao género da música da Áurea. Para quem não se lembra, já faz quase meia hora. Foi mesmo? Não, música. Depois vocês fazem rewind. Voltam atrás na emissão. Pronto, fazem. Não é refresh. Pronto. Fazem. Voltam à música. E pronto, primeiro corresponde ao género. Finalmente. Depois é assim. Não sais primeiro que tu. Depois é assim. É o regresso de um dos nomes que fez parte da minha infância. Não digo, mas da minha adolescência. Era aquela mítica dupla, não é? Sandy Júnior. E eu confesso que fiquei contente por ver que ela regressou, por ver que mantém mais ou menos a mesma voz. Claro, uma voz mais adulta tem que ser, mas mantém a voz dela. Tu ouves a voz dela há 11 anos atrás e agora reconheces que é a Sandy. E a música em si não me diz nada, mas o nome... Cá está, faz lembrar o Sol Música. Lembras-te de uma música que ela cantava com eles, os dois? Escusas de falar em Sandy Júnior, porque estavas a dizer mítica e eu a pensar, para mim não é mítica nenhuma, nunca ouvi nada. Não, mas fez muito sucesso, fez muito sucesso. A mítica fez muito sucesso. Nunca conheci. Pronto, Sandy Júnior, eles tinham uma música com Henrique Iglesias, que foi talvez a música que mais passou no Sol Música, porque já está, porque também tinha o Henrique Iglesias. Faz lembrar o Sol Música, faz lembrar o meu top 50, o meu primeiro top 50. Cassetes vídeo, não? Não. Era top 50 de... Não, isso já foi numa fase posterior. Faz lembrar... O meu top 50 era... Eu ouvia as músicas que passavam na televisão ou nas rádios e contava um ponto. Cada vez que a música passava, contava um ponto. Agora não faço isso porque era incomportável. A quantidade de músicas que eu ouço era incomportável. E depois porque... Não tenho tempo para isso. Não tenho mesmo tempo para isso. Não há disponibilidade. Mas por acaso um dia gostava de fazer uma coisinha dessas. Porque cá está. Porque... É sempre bom. Sabes, tu vais ouvindo sempre coisas... Eu uma vez estava... Um dia gostava de fazer um programa quando estiver desempregado. Cassete Bonaparte. E tinha lá todas as músicas das pessoas a 9 cassetes vivo. Tínhamos programa. Se fosse meia hora por semana, tínhamos programa para 5 anos. É uma questão de fazer contas. Mas... Sim, se for 19 vezes 6, faz as contas. 19 vezes 5 dá não sei quanto. Mais 6, coisa. Uhum. Mas pronto. Dizia eu então que... esta música foi lembrar precisamente isso. Matar um bocadinho de saudades de tempos. Quando há um nome que te marcou na infância... Ou na adolescência e depois regressa, percebes? E depois tu voltas a ouvir aquele nome, pronto, com uma música nova. Sei lá, olha, isso já faz lembrar muito o caso dos da Verve, que regressaram também em 2010. A gente lembra-se da Bittersweet Symphony. E de repente eles surgem com outras músicas, mais, ou seja, um grupo diferente, uma versão... Não acho que... E agora pegando no contexto com outras de música... Não acho que a National Anthem da Lana Del Rey tenha início à Verve. Como tu disseste anteontem ou ontem. Não estou a ver ali a relação. Está bem. Bom, continuando. O Verve regressaram e tal. Em 2010. Pronto. Ou seja, faz lembrar precisamente... É bom. É um bocadinho sentir-te em casa. É um bocadinho sentir-te em casa. Isso é... Por isso é que eu escolhi esta música. Pronto. Mas, sinceramente, e tenho que admitir isto, por corresponder ao género. 31 minutos depois, canção número... Ainda bem, ainda não. É, que pode ser canção número 2. Canção número 2, intérprete. Sandy Lea. Título. Aquela dos 30. Vai dizer outra vez que eu ao final não percebi, continuei sem perceber. Título. Aquela dos 30. Aquela dos 30? Sim. Orquestração. Sandy Grassman. Tudo que eu queria e ter mais tempo pra. adolescente. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Tenho um disco de 87 e de 2009. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Dou valor ao que a alma sente, mas já curti Bon Jovi. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Na semana passada, o Nuno e o Carlos, o Amilcar e o Oscar, essas quatro pessoas fizeram as suas previsões para os MTV Europe Music Awards. Lembro-me que no ano passado o Nuno ganhou para aí 7-1. Portanto, acertou em 6 ou 7 nomeações, o Carlos acho que só acertou em uma. Se não foi 7 a 1, foi parecido. Este ano, veremos como será. Vou dizer 4 nomeações, 4 categorias, nas 4 interpretações que faltam. 4 vezes 4, 16, são as categorias que há para descrever. Melhor música do ano. Os nomeados eram We Are Young, The Fun e Janelle Monáe, Somebody That I Used To Know, The Gothic, Imbra, International Love, The Pitbull, Chris Brown, We Found Love, de Rihanna e Calvin Harris, de referir que Nuno escolheu We Are Young dos Fun e Carlos escolheu We Found Love, de Rihanna, e quem ganhou foi Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, aqui 0-0. De referir, como eu disse ontem no Quadras, no Quadras de Música, a única canção que não foi cantada por um dueto foi a que ganhou, por isso não vale a pena organizar duetos musicais. Melhor artista ao vivo. Nomeados: Green Day, Jay-Z, Kanye West, Lady Gaga, Muse e Taylor Swift. Carlos escolheu Jay-Z e Kanye West, mas achava que ia ganhar Gaga. Nuno, obviamente, escolheu Lady Gaga. Quem ganhou? Taylor Swift. 0-0 ainda. Melhor artista pop. Katy Perry, No Doubt, Rihanna, Taylor Swift e Justin Bieber. Foi aqui que a Taylor Swift perdeu. Ao cá estávamos a comentar. Aqui perdeu para o Justin Bieber. O Nuno e o Carlos disseram Justin Bieber 1-1. Artista revelação: Carly Rae Jepsen, Fun, Lana Del Rey, Rita Ora e One Direction. Carlos escolheu Carly Rae Jepsen, mas achava que ia ganhar a Rita Ora. Nuno escolheu Lana Del Rey, mas achava que iam ganhar os One Direction. E ganharam os One Direction. Oh. Portanto, ficamos no 1-1 para já nesta primeira de 4 partes de verificação. Para já o equilíbrio ganha, mas mais à frente não vai ser assim. Bom, depois de uma emissão de 31 minutos eu vou acelerar a coisa. Nós vamos recuar até 2001, e já que estamos a falar da MTV, vocês vão reparar que em todas as intervenções provavelmente iremos falar da MTV. Nesta semana de MTV, até porque nem falta muito para a MTV fazer anos, faz no dia 1 de dezembro, daqui a 2 semanas. Por acaso temos emissão dia 1. 31 anos, 31 Sim. anos. É dia 1, é sábado, dia 1. Dia 1 é sábado. É dia 1. Pronto, nesse dia voltamos a falar da MTV. Por acaso as escolhas que eu tenho hoje, podia ter daqui a 2 semanas outra vez, mas aí já tenho outras escolhas. Nós vamos ouvir um senhor... Senhor caraca. Que é português. É? Yeah. É. Ele estabeleceu-se em Lisboa. Não sei se nasceu lá em Lisboa, se não. Mas não interessa. É ali daquela zona. E ele já começou a produzir house music desde 1992. Portanto, há 20 anos que ele anda por aí. Estou à procura de algo que me escapa. De algo que me escapa. De algo que me escapa. Já encontrei o que não me escapa. O que não me escapa. O que... É verdade. Isto é em off em off. Mas há de me lembrar depois quando acabar o programa de... Já ia pedir isso no domingo e depois esqueci-me. De me tocares ali... Pronto, sei um bocado mal. De tocares ali no órgão uma música... De tocares ali no órgão uma música que inventámos aqui há uns tempos sem querer, aquela foi no ano passado. Lembras? Lembro. É que eu já fiz uma versão para essa música e. Pronto. Já fiz uma versão para essa música e que, mas não apanho os acordes. E tu sei que tu chegas lá facilmente. Vou mandar isso para a da rádio. O nome é Rui da Silva. Ora, desde logo, para um nome é muito óbvio fazer lembrar um primo meu que chama-se Rui Silva. Nunca foi comentado aqui. Ah, eu vi essas escolhas. Ai, não é para dizer. Sim, continua a dizer. Pois, isto já mandei para aí há duas semanas. Não, é que eu vi porque eu pensei, olha, a música. Olha, vamos ouvir o meu primo. O meu primo Rui Silva, que está no mesmo sítio onde este Rui da Silva se tornou famoso. Londres, Londres. Outra cidade que nunca foi referenciada aqui. Portanto, primeiro motivo, associação à MTV, sobretudo a um programa que por acaso nunca foi referenciado aqui, agora estou a falar a sério, que é o Dance Floor Chart. Lembra-se disso? Não. Pronto, deixa lá. Antena Web agora também tem um Utilist Best Europe Floor, que é mais para Dance Floor. Não te lembras do Dance Floor Chart? Dava antes do evento Top 20 à quarta-feira, acho que era assim. Ou dava à terça às 7 e o web do evento Top 20 era à quarta às 7, uma coisa assim. Assim, eu só vi a repetição aos sábados. Pois, isso já não sei dizer. Ou aliás, eu nem sei se é a repetição, se era. Ou seja, se a quarta-feira era a repetição de sábado, se era a repetição de quarta. Porque eu lembro-me de. Mas também já foi em 99, que eu via. 98, 99, que eu via o European Top 20. É em 99. Sim. E via precisamente aos sábados. 1999 é o ano que eu vou falar, porque é o segundo motivo, além da referência à MTV, a Dance Floor Chart, o programa que eu vi na minha adolescência. 1999 foi o ano em que, por acaso, até pensava que esta música tinha sido produzida, mas é mentira. Mas foi o ano em que Rui da Silva deixou Lisboa para Londres. Londres! E foi a partir daí que, no seu underground sound, começou ali nos grandes Weather Nights on the Freaks in the Scene. Depois atingiu o grande fama como covers, a criar versões de músicas de Jennifer Lopez e outros capitais. Foi, na altura, ainda até 2001, o único português a ter um sucesso na Grã-Bretanha. E, se não me engano, chegou ao número 1, na altura. Especial. Sei que no Top Dance chegou. Mesmo ao UK Top 40, acho que também chegou. Foi o primeiro, a first to score, the first, português, to score a chart-topping hit. Ou seja, o primeiro a alcançar um êxito mesmo no número 1. A próxima, com o empurrãozinho, vai ser a Sky Ferreira. Que engraçado, a própria página diz que é de 2001, mas diz que o Touch Me, aqui diz que na carreira dele que o Touch Me é de 2000. Não, o Touch Me é de 2000. Então é de 2000, pronto. Mas se calhar foi comercializado em 2001. Eu lembro-me que gravei essa música da MTV para uma cassete de áudio em 2000. Foi lançada em 2001. A voz pertence à Cassandra Fox, que para aí 5 anos mais tarde lançou uma versão dela do Touch Me, we can only understand why we are so. Para que eu gosto da música? Há um tempo não ouço, mas vou ouvi-la hoje. Vai ser muito emocional. Não gostas da música? Eu gosto. Pronto. Não gosto mais da vida que clipe. Aquela estranha combinação entre roxo e branco. Now I'm listening to you. É mais azul que roxo, acho eu. Isto contém um sample, uma amostra de uma música do Spandau Ballet, que passou no European Top 20, a música chamada Chant No. 1. E como o sample foi utilizado sem a sua permissão do Spandau Ballet, o Rui da Silva foi processado pela editora BMG e teve depois que dar percentagem dos lucros do single até para dos devidos autores. Sabias disto? Não sabias. Ora bom. Dance for Chart, Londres, Londres, o meu primo, músicas de bons tempos e referência ao português, ao primeiro português. Esteve uma semana, lá está, teve uma semana no número 1 no UK Top 40. A primeira música de um português a chegar ao top do Reino Unido. E esteve 14 semanas no tabela. E é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu também gostei, já acho que já falei isto aqui, foi a da Áurea também ter estado. Já disseste. Mas não foi o número 1. Não, foi 34, só foi uma semana. Ganda Rui da Silva. Já sei que a voz não é dele, mas a produção é dele. Não sei se as letras também. A letra também não é preciso muita coisa. Esta canção foi considerada o melhor single do 2001 pela Music Magazine. Dance Awards. E teve também uma nomeação para o melhor Breakthrough Artista. O melhor artista que apareceu assim de repente. Qual é. Vamos embora, já expliquei e já falei muito. Vamos escutar Rui da Silva, um single de 2000-2001, chamado, com a Cassandra Fox, chamado Touch Me. Pode ser? Pode. Pode. Estamos de volta! Não sei como fazem isto. Estamos de volta, caros ouvintes. Depois de... Toca-me. Olha, tem a ver com aquele... Pois tem. Que me esqueci. Tem a ver com... Olha, boa ideia. Eu escolhi uma música, mas vou escolher outra. Ah, já te lembraste outra. Já. Que também não escolhi. Mas falta dizer as novas categorias, mais quatro. Ah, então força lá. Vai para aí. Para o documento. Ai, tu não sabes. Não. Deixa lá, pronto, já estou. Ora bom, ficámos na revelação, não foi? Foi. Melhor artista, estou hoje porque há aqui um terceiro escolhão em estourar-me o caminho. Melhor artista feminina, Katy Perry, Nicki Minaj, Pink, Rihanna, Taylor Swift. O Nuno disse Pink, o Carlos previu que ia acertar a Taylor Swift. 2-1 para Oscar. Ah. Melhor artista masculino em 2012 poderia ser Florida, Jay-Z, Kanye West, Pitbull e Justin Bieber. O Nuno e o Carlos disseram Justin Bieber, que foi o vencedor. 3-2. Justin Bieber, que aliás ficou com dois troféus, já passamos para os dois. Melhor masculino e melhor artista pop. Melhor artista hip-hop, Drake, Jay-Z, Kanye West, Nas, Rick Ross e Nicki Minaj. Os dois disseram Jay-Z, Kanye West. Eu lembro que diz que o Carlos escolheu porque achava que era o correto. E eu escolhi Jay-Z, Kanye West, que era o único que conhecia. Mas quem levou melhor foi Nicki Minaj. 3-2. Para melhor grupo rock estavam nomeados e seis da frente, Coldplay, Green Day, The Killers, Muse e Linkin Park. Carlos votou Green Day, Nuno disse Linkin Park, 3-3. Embora Nuno disse que achava que Coldplay iam ganhar, mas o seu voto foi Linkin Park. Ora bom, já disse 1, 2, 3, 4. Já disse 4. Continuamos empatados. Continuam os seus palmos. Obrigado, Nuno. Cumprimenta-me, isso. Fala lá da música, que já não sabes falar. Sei qual é que é. Conhece uma música chamada Toca-me? Não. Fragma. Estúpido. Mas responde ao género, não sei se ouviu. Responde. Ai, que responde. Sei que era só o título. Mais um bocadinho passava a ter um namorado agora. Pois, sim. Este gajo vai cair, ouvi isso. Ele mete a pata fora da minha perna. Vai ao chão. Sim. Ah, não quero nada, quero também não deixo. A música. Sabes que isto faz lembrar. Esta música que vou escolher faz lembrar. Não eram as minhas cassetes de áudio, mas eram aquelas que se compravam nas festas. Eram minhas porque compravam, não era eu que as gravava. E havia uma música que era do Eletricidade. Pronto. Primeiro, saudades da antiga Cidade FM. Nunca, eu ainda esta semana ouvi a Cidade FM. Ainda esta semana ouvi a Cidade FM e continuo a não ter nada a ver. Agora vá lá, agora está melhor do que há um ano e meio atrás. Já não tem brasileiros? Não, nunca mais teve. Ah, é só português agora? Agora é só português. Nunca mais teve. Aliás, nunca fui muito adepto da 107.2. Eu sempre fui, porquê? Porque eles passavam as músicas... mas é assim, não passavam duas vezes na mesma hora a Adele. Por exemplo. Não sei, eu nunca fui muito com esta Cidade FM. Só lá dois, acho que é o Wilson Honrado, lá como é que ele se chama, e a Elsa Teixeira. São assim os únicos. E a Rita Correia também. São assim os três que eu gosto mais. Do resto, tem lá outros. Mas cá está. Mas depois é assim, chegas a uma altura que eles até escolhem as vozes. Ou seja, tu não tens voz para a Cidade FM, nem eu. Sabes porquê? Não tens, porque não temos voz. Voz. O timbre tem que ser mais ou menos igual. Tu ouves a voz. Como é que tem que ser? Tu ouves a voz da Inês, não sei das quantas. Da Rita Correia. Da Vera Castro, acho eu, e da Elsa Teixeira, têm todas mais ou menos uma voz parecida. É tudo mulher, claro que não podemos ir lá. Não, não é isso. Mesmo o Gonçalo, não sei das quantas, e o Wilson Norrado, o que é, também têm uma voz parecida uma com a outra. Ah, é? Tem que ter, é assim... Vou ouvir, mas isso é que é todos os dias, depende, é segunda a sexta, é? É assim, depende, mas são... Pronto, eu não sei as horas em que eles estão lá, mas vão lá, vão alternando de hora em hora, de horas em um horas. Dia, um dia deste vou ouvir. Estão a ouvir vocês aí? Pronto. É assim, é como eu te digo. Nós nunca tínhamos voz para a Cidade FM, por exemplo. Quer dizer, eu digo-te, eu não. E depois é engraçado, porque na altura criticavam, até diziam que a Cidade FM brasileira obrigava portugueses a falarem brasileiro. Criticavam isso. E agora ninguém critica o facto de eliminarem pessoas só porque não têm um timbre de voz parecido com aquelas que lá estão. Será que este timbre dava, o que eu visto agora? Era capaz de dar, era. Sim. Eu sinceramente, pronto, é assim, Foram melhores filmes da antiga cidade. Eu gostava muito de uma coisa, e a Hora de Ponta é um bocadinho matar saudades disso, que é o Cidade 10. O Hora de Ponta são 10 músicas assim seguidas. E foi. Eu não lembro que se tivesse aqui uma câmera, as pessoas ficavam surpreendidas de ver os dois colhões que estão à frente, porque no ângulo em que a câmera estivesse, não me apanhava, só apanhava vocês os dois. E ele agora estava a olhar para o computador e para o teclado, para o microfone. Ah, pronto. E a pensar, pô, que dois locutores. Sim. Pronto. Ele um dia vai fazer. Vai fazer um programa. É? É. Não vai ser Search Me, vai ser Lost Me. Continuam lá com o Toca. Pronto. E eu então escolhi esta música, que já agora se chama Toca-me, dos Fragma. Foram daqueles grupos que surgiram porque a Cidade FM pegou, surgiram, quer dizer, porque aqui em Portugal, porque a Cidade FM pegou neles. Os Fragma não eram nada conhecidos aqui em Portugal, eram um das centenas de milhares de grupos na Europa de Eurodance e Dance Floor. E a Cidade FM pegou neles e trouxe-os para aqui para Portugal, ou seja, fez sucesso, né? Aliás, inclusive a música até saiu no Now 4. Acho que era a faixa número 8 ou número 7 do Now 4, do primeiro CD. Pronto, eu estava aqui a pensar, mas já não me lembro das faixas todas. Lembro até à quarta faixa, mas depois a partir já não me lembro. Mas pronto, quer dizer, e esta música primeiro corresponde ao género, não é? Segundo, faz-me lembrar, acho que foi uma daquelas músicas que eu ouvi muito na rádio, mas não vi na televisão. Ou seja, eu não sei se a música sequer tem vida a clipe ou não, mas... A música, pelo menos, tocou muito na... E faz lembrar os meus tempos em que eu tinha 16 anos. Faz lembrar os tempos em que eu achava que o dia de manhã era muito tarde. Faz lembrar os tempos em que eu ainda gostava da casa onde estava. Porque mesmo não sendo aquela onde estava antes, estava noutra que também gostava. E se eu voltasse a essa casa, pelo menos gostava dessa. Pronto, quer dizer, para lembrar todas essas coisas boas, os sábados à tarde, sabes, aquela altura, o sábado à tarde é aquela altura em que tu não tens nada para fazer. Tenho eu. Não é isso, enquanto estás a estudar, sim, tens de contar o programa, mas enquanto, mas, ou seja, enquanto tu estás a estudar, não é? O sábado à tarde é para tu fazer aquilo que tu quiseres. Tens à noite, e até podes à noite, se quiseres, domingo é para estudar. Durante muito tempo ia ver jogos de futebol. Pronto. O Candão, o Canivelo. Pronto, eu não. Eu ficava a dançar no meu quarto. Olha, de manhã ouvia o UK Top 40 na TV. Chegaste a ter ensaios ao sábado à tarde também. Também, mas regressava ao sábado de manhã. Sim, mas regressava ao sábado de manhã. Por isso é que eu também não gostava, houve uma altura que depois também quis sair do grupo de música portuguesa. Porque cá está, porque era o único dia que eu tinha um bocadinho livre para mim. Que querias aproveitar. E quero aproveitar, porque o resto dos dias é assim. Tu não. E muitos poucos alunos também. Mas eu entrava praticamente todos os dias às 8h20 e saía às 6. A primeira era às 8h30. Entrava às 8h30 e saía às 6h15. Porque sim, tinha os apoios. Exatamente. Portanto, hoje em dia, quem anda no 12º, como o Azeites e outros que tais, nem tem nenhuma aula tarde. Olha, sabes que há uma. Eu conheço uma pessoa que à terça-feira não tem aulas. E está no 12º ano. Que é feriado? Não. No horário dela tenho o dia livre. Ah, é à terça-feira, todas as terças? Sim. É fixe. E nunca tenho aulas de tarde. Isso é que é vida. E terça-feira? Não é, no nosso tempo não havia nada disso. É, nós tínhamos aulas à tarde. Nós nunca chegámos ao 12º também, não sabemos mais. É verdade. Mas... Tivemos 8 anos para fazer a segunda classe. Mas é como digo, ou seja, faz lembrar todas essas coisas. Embora eu lembre-me, eu também ouvia Fragma naquela casa onde estava. E a verdade é que também gostava muito de ouvir música lá. Mas pronto, mas 16 anos são sempre 16 anos. Uma certa capacidade de criatividade, uma certa capacidade de imaginação é sempre. Mas há uma coisa que eu também tenho uma certa curiosidade. Como é que seria a Antena Web comigo até 16 anos? É que sabes, eu acho que era mais ou menos como sou agora. Em termos de maturidade, em termos de levar um projeto para adiante. Porque eu lembro, repara, a Rádio Virse resistiu desde 20 de novembro de 2000 Até para aí 2008, quase. A altura em que mudou para Portugal FM. E depois foi até surgir na Antena Web. Desculpa, até 2007. Depois mudou para Portugal FM. Mas, ou seja, eu lembro-me, por exemplo, de fazer emissões desportivas à bola da Antena 1. À boleia. É isso, à boleia da Antena 1. Lembro-me de fazer emissões desportivas desde as 4 da tarde até às 11 da noite. É assim, eu não transmiti, eu não acompanhava os jogos da Antena 1 só. Eu acompanhava, ou seja, eu fazia análise dos jogos. Pois é assim, nos intervalos fazia uma... Eu próprio fazia comentários dos jogos. Eu ouvia os jogos de princípio ao fim, eu fazia comentários dos jogos. Quer dizer, eu fazia tudo, isso, às vezes, horas e horas. Eu lembro de uma vez, quando a Rádio Vista fez 2 anos, que peguei e fiz uma... Passei todos os publicitários que nós tínhamos. Eu, por acaso, é uma coisa que eu, infelizmente, já acho que perdi, depois perdi. Que estava... Não, já não sei se perdi ou não. Talvez tenha perdido. Depois perdi. No outro disco externo estava uma cassete só com anúncios que eu gravei. E tinha ali algumas ideias bem originais. E perdeste? Perdi isso tudo. E por... Perdi isso tudo. Tinha isso numa... Pronto, tinha isso numa parte chamada cassetes e perdi tudo. Tudinho. Só não perdi as minhas gravações, as minhas de família e assim, porque isso coloquei num disco à parte. Mas essas, pronto, paciência. Fica para a memória apenas. Ainda bem que falas em Eurodança, mas está bem, mais motivo. Não, e é isso, porque faz lembrar tudo isso. Está pronto. Canção número 4, intérprete. Fragma. Título. Toca-me. Orquestração. Fragma Dance. Mas... If you're gonna save the day, and you're hearing what I say, I feel your touch, your kiss is not enough. And if you believe in me, don't think my love's for free. I won't take nothing less than a deeper physical, what I need to feel for me. mais 4 categorias nos MTV Music Awards 2012. Melhor grupo alternativo inclui os nomeados Arctic Monkeys, Black Keys, Florence and Machine, Jack White e Lana Del Rey. Carlos votou em Florence and Machine, mas achava que iam ganhar os Black Keys. Achava que mereciam. Achava que mereciam os Black Keys. Nuno votou em Lana Del Rey e acertou. Mas aí está tá mal feito. Está mal. Melhor grupo e foi uma cantora só que ganhou. Eu disse o mesmo ontem no outras de música. Melhor World Stage. Portanto, aqueles que tiveram melhor no palco MTV, chamado World Stage. Havia muitos nomeados, por isso eu vou só dizer as escolhas. Carlos escolheu Kesha e Nuno escolheu Justin Bieber. Ganhou Nuno. 5-3 para o Nuno. Melhor look, melhor visual e vem aqui a Andota. A$AP Rocky, Jack White, Nicki Minaj, Rihanna e Taylor Swift. Nuno disse Rihanna, pela lógica. Carlos disse Taylor Swift e foi neste momento em que ele disse que a noite tinha de ser Taylor Swift, que este era feito. Estava destinado a ser o ano da Taylor Swift. Taylor Swift tem um visual, quer dizer, não é básico, mas é completamente simples, que era as coisas a ver os outros quatro, enfim. Mas foi Taylor Swift que ganhou. Bom, um ponto para o Carlos, 5-4. Candidatos a melhor artista de música eletrónica. Avicii, disse bem. Ontem disse assim no quadro, baseado no teu Piacenza. Calvin Harris, Skrillex, Swedish House Mafia e David Guetta. Os dois votaram no vencedor, David Guetta. 6-5. Os outros 4 ficam para daqui a pouco. Já nos estamos contratados. É verdade. Ora bem. Tudo porque compraste um boto. Ah, foi? Até não foi, então não lá, ei. Eu não tenho culpa de ter a perder. Eu já te disse, tudo o que tivesse Lady Gaga eu votava. Se tivesse Lana Del Rey, votava Lana Del Rey. Se tivesse as duas, votava na tua irmã. Ora bom, nós vamos a uma música que diz muito. Diz muito, assim muito. Primeiro, muito! Já que falamos em Eurodance, vamos continuar em Eurodance. Hoje é muito mixado, desde o Touch Me. Quer dizer, quer responder a isto, se responder ao género. Se o carro responder ao género, vamos estar a dançar até ao fim. Aliás, vocês não vão ver, mas não é só o som que ele está a fazer. Ele está a mexer tudo e já saltou e já está a dar camalhotas e caralho. Agora está a ter um ataque qualquer. Motivo número 2. O single foi lançado quase no dia do meu 77º aniversário. 67º. A 20 de Abril de 1992. Motivo número 3, pertence a um grupo que para mim, de um país que para mim, a seguir a Portugal, é o meu preferido, a Alemanha. Motivo número 4, a origem deste grupo é precisamente a mesma cidade que acolheu os MTV Music Awards no domingo, Frankfurt. Em Frankfurt, em 1989, foi formado o grupo de Eurodance intitulado Snap. Motivo número 5. Há uma música do Snap que já está no meu documento de ideias e futuras escolhas para este programa. Já está no meu grupo, nesse documento, já quase desde o início. Mas não é esta que me faz lembrar outro motivo, outro contexto. Por isso vou falar nisso depois. Tem que ver, tinhas um documento chamado Escolhas e Ideias? Tinha, mas já não tenho. Penso que eu sou bom. Ai, que isto hoje está-me a fazer... Era para começar a escolher as tuas ideias. És pouco introjunto. Bom... em Abril de 2002 foi criado, e agora sim, eu venho o verdadeiro sexto e verdadeiro motivo. A música que esteve durante mais tempo no European Top 20. Isto no que a Rádio Antena Web teve de sexo. Portanto, desde 6 de setembro de 1989 até 31 de outubro de 1992, esta música teve 23 semanas e praticamente metade delas como número 1. Obviamente que chegou ao fim do 1992, quando foram fazer a contagem anual, Rhythm is a Dancer foi a número 1, o single que mais vendeu na Europa, no ano de 1992. É essa música que vamos ouvir, e vamos corresponder aqui às últimas duas escolhas. Portanto, o ritmo é a dança. Motivo principal, ainda não acabei. Tem a ver com... A pena que eu tive de acabar o European Top 20. Mas, a gente não ia adivinhar que... as tabelas iam desaparecer. Mesmo assim, ainda não assisti. Eu ainda não tive o contacto direito. Nem de fazer aqui através da coisa da rádio. Mas sabes que... Contacto direito lá com o holandês alemão. Mas sabes, por acaso, era uma coisa que eu até pensei que já tinhas salvaguardado. Porque é uma coisa tão rara que, por acaso, pensei que já tinhas mesmo salvaguardado. Oscarolinho. Estás-me a imaginar durante 20 anos a copiar as tabelas as semanas todas, andar lá uma a uma com o rato, andar lá... Sabes quanto tempo é que isso ia demorar? Só para copiar o mesmo. Às vezes demorava. Não, mais dizias-me e eu copiava. Eu não ou, dizia ou porque... Ou aquilo estava em imagem. Não, era tabela. Então, se aquilo era tabela, era muito fácil copiar para mim. É, mas para mim não. Copiava-te aquilo... Mas aquilo nunca se pensa que aquilo vai desaparecer. Está lá, ao tempo que aquilo estava lá, ia continuar. Mas nada é eterno, amigo. A gente não pode esquecer... Está, mas... A gente não pode esquecer disso, que nada é eterno. Pronto, está bem. Já vi que hoje é dia, é semana para criticar. Que caí em cima de Nuno. Tipo, culpa, não me batas. Não é isso. Mas... Agora, fui burro porque dizia ali de onde é que era o... Eu já não me lembro o nome do álbum. Esta música, Rhythm is a Dancer, eu às vezes introduzia assim a música. Dizia assim, a música, já está, não sei quanto. Vem aí, os Snipes subiram uma posição esta semana. Ai, eu vou dizer isso no fim. O álbum chama-se The Madman's Return. Return. O regresso do homem. O regresso do homem maluco. Além disso, também eu próprio gosto. Apesar de não ser um grande adepto deste estilo de música, esta música... Lá está, pegando nos dois últimos títulos, toca-me. If I call you, dancer. Rhythm is a dancer. Chegou ao topo das tabelas França, República da Irlanda, Itália, Holanda, Alemanha e Reino Unido. Nos Estados Unidos chegou só o número 5, porque é europeu, não interessa. Não, já sou eu a inventar. Depois chegou uma versão em 2008. Por acaso, acho que ainda não vi. Mas, é de ouvir. É, não vale a pena ouvir. Não, pronto. Então, não vale a pena, não vale. Está muito... Não tem nada a ver com o outro. Está muito... Ah, tchau isto. Está muito feito. Fez parte de uma novela, telenovela brasileira, 1992, e acabei de arranjar mais um motivo, que não era previsto, mas... esta semana comecei a ver mais uma novela no Brasil. Já não vais adorar com a Gabriela. Chama-se Brado Retumbante. Pegaram em duas palavras o verso, de um verso do hino do Brasil. Aquela música que ouvimos há uns tempos, o Carlos não sabia que era o hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E fala sobre um político que era apenas um deputado e que queria acabar com a corrupção. Ou seja, era dos bons. E como era assim, não interessava aos outros, até adormeciam. Quando ele estava a falar, não ligavam. Uns não ligavam, punham-se a jogar cartas, a fazer telefonemas para a mulher. Outros adormeciam. Nisto, ele é eleito para a Câmara dos Deputados, não havia mais ninguém, e dias depois o Presidente do Brasil morre. Ora, na ordem hierárquica, quando o Presidente da República morre, no Brasil, quem é o seu sucessor até o fim do mandato é o Presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, ele em pouco tempo, de um nada, passa a Presidente do Brasil e agora está na sua luta contra os coisas. Mas depois tem uma filha que só causa problemas, que tem problemas psiquiátricos, é assim que se diz? Isso. O filho, que é transexual, que abandonou a casa porque o pai pensava que ele era homossexual, mandou para fora. Mas, afinal, ele fez uma operação de mudança de sexo, mas é transexual, nunca esteve na cama com um homem, nunca teve qualquer relação, nem com homem, nem com mulher. E quando ele disse isso, o pai virou-se, agora que ele chegou, foi na quinta-feira, achou que ele chegou. Você nunca transou? Você é mesmo um desequilibrado! Você é mesmo um desequilibrado! Pumba! E mandou demais. Pronto, enfim. É bem. Mas mais uma novela bem feita. Subiu de banda sonora para a novela de 1992, chamado De Corpo e Alma. Não sei se estão lembras. Corpo e alma. E serviu também para um episódio, banda sonora de um episódio do Beverly Hills, 90.210, de 1993. E ainda de Cop Out, isso mais à frente. É uma música que tem muita história para o European Top 20 e até para a própria Rádio Antena Web, por ligação, por... Como é que se diz? Falta-me aqui a palavra. Por extensão. Do European Top 20 da Rádio Antena Web. Vem da Alemanha, de Frankfurt, a cidade que acolheu... Faça um barulho! Cidade que... Cidade que acolheu... Frankfurt, cidade que acolheu os MTV Music Awards 2012. Não vi lá o Snap, mas podemos perfeitamente estar. Vamos ouvir Rhythm is a Dancer, grande música que liderou durante muito tempo os tops europeus e que depois de ouvirmos... Sim, que eu só escolho músicas importantes. Depois de ouvirmos a primeira música que chegou a número 1 no Reino Unido, a primeira música de um português, produzida por um português, vamos ouvir a música que causou mais sucesso em 1992 na Europa. Snapper, Rhythm is a Dancer. Cardoso. Melhor artista push dos MTV Music Awards 2012. Havia muitos nomeados. Nuno disse Lana Del Rey. Carlos disse Conor Maynard. Maynard, como é que é? Conor Maynard. Ganhou Carly Rae Jepsen. 3-3. Não, 3-3 já foi novo. 6-5 para mim. Maiores fãs. Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna e One Direction. Nuno disse Lady Gaga, mas achava que One Direction podiam tomar um lugar. Carlos disse One Direction e ganhou. 6-6. Melhor vídeo. Lady... Eu estou contente. Ainda vai ficar mais contente que eu. Katy Perry. Kate Hudson. Wide Awake. Lady Gaga, Marry the Night. Mia. Pronto, aqui. Bad Girls. Rihanna com Calvin Harris with On Love. Psy, Gangnam Style. Nuno disse Lady Gaga, Marry the Night. Carlos disse Psy, Gangnam Style. Ganhou o carro hoje. E a reviravolta está consumada. 7-6. Vamos à última. À verdadeira. À coisa escolha última. Que não interessa para nada porque nem sequer votamos. Porque era aquele Vervilha Act que nós não sabíamos o que era. E depois... Não te lembras? Eu lembro. Acabámos por não dizer... Quer dizer, tu disseste, mas falhaste. Depois exato. Acabámos por descobrir que era o Worldwide Act, ou seja, escolheram um artista ou um grupo de cada continente e juntaram os 5 continentes e pronto. Ahmed Sultan, era que é da África, devia ser? Não, era da África. Restart. Era da América. Não, Rihanna que é da América. Pois. Restart é europeu. Não sei de onde é que eles são, mas devem ser europeus. Dima Bilan. Mas o Bilan é que é europeu. Dima Bilan também é da Europa. Então o Restart é da Ásia. Não. O que é que falta? Oceania. Deve ser da Oceania. Restart são australianos. Então pronto. Pronto, vamos lá dizer isto direitinho. Worldwide Act, melhor ato mundial. Portanto, global. Da África, Ahmed Sultan. Da Oceania, Restart. Da Europa, Dima Bilan. Da América, Rihanna. E da Ásia, Angang. Carlos disse que eu ganhava a pessoa no Dima Bilan, mas disse que podia ganhar a Rihanna, ganhou o Shinoka Ang Gang. Também. É a celebridade com maior influência na China, considerado, obviamente. Portanto, o Carlos ganhou 7-6 este ano, é uma pouca vergonha! É uma pouca. Foi só 1 de diferença, mano. E atenção, 1 de diferença porque tu compraste o voto. Sabes qual é a música? Sei. Como diz? A minha intervenção vai ser breve, porque a música é grande. Mais um programa. Não sei se repararam, o programa na semana passada tinha 2 horas e 12 minutos. O maior programa de sempre, sem contar com as emissões de aniversários, foi a maior emissão de sempre. E hoje, pelos vistos, vai para o mesmo caminho. Siga. Vamos ouvir Anders Samson, a música de Dewey. Eu escolhi Dewey porquê? Esta música está diretamente relacionada com um programa mítico na Antena Web que acabou há pouco tempo. Que é o Friday Night. O Friday Night era um programa dedicado, regra geral ou essencialmente, à Eurodance dos anos 90. E digo isto porque ainda se faz Eurodance. Não tem a ver com os anos 90, mas ainda se faz Eurodance. Tal como na altura não havia propriamente muita dance floor, mas também já se fazia. Pronto. Escolhi esta música e o grande... Pronto, dois motivos. O primeiro, porque corresponde ao género. E segundo... Porque faz parte de um dos mais míticos programas da Antena Web, de um dos que mais me deu gosto. Eu lembro de uma altura em que eu fiz um programa, um Friday Night, e que tinha várias músicas, inclusive tinha esta música. E lembro na altura do estado de loucura em que eu acabei com aquela emissão. E eu cheguei ao ponto até de ouvir aquela emissão. E eu até fiz uma coisa engraçada. Sabes o que é que eu fiz nessa altura, quando acabei essa emissão? Já me contaste? Acabei. Depois de gravar a emissão, depois de pôr no site, a última atualização foi às 2, na altura ainda não tínhamos Antena Vest. E daí aquilo que eu fiz foi... Acabei a emissão, acabei de colocar o nosso servidor, não sei o quê, e pus o meu próprio vídeo em emissão. E eu sei que estás com sonho que estou a falar muito, mas... Não, eu estou a ouvir no calmo, estou a olhar para ti e diz, esquece de falar para quem? Mas pronto. Eu olhava aquele cara de estúdio para mim. Era para abrir. Mas pronto. É que foi. Sim. Mas pronto. E então. Eu, portanto, fiz a emissão. Depois vão ver a emissão, mas eu fiz uma forma muito original. Vai. O que é que eu fiz? Peguei. Desliguei o monitor. Na altura, pronto, como era de noite, tinha o monitor ligado, não é? Para fazer luz. Desliguei o monitor. E liguei a luz do quarto. Quando eu não tinha computador, era assim que eu ouvia a música. Ou às escuras, ou com a luz do quarto acesa. E fiz o que eu fiz. Peguei, pus a luz do quarto. abrir a janela, depois de vez em quando lá fora. Porque eu gostava, eu, sabes que uma coisa que eu gostei, que eu sempre gostei muito, era, e que eu, um dia se eu pudesse fazer, fazia, era estar suspenso no ar, com as mãos no parapeito da janela, mas na parte de fora, e olhar para dentro da minha casa. Um bocado complicado isso. E só me ocorreram duas vezes isso. Foi na minha casa, no bairro do Cavaco, e na minha casa ali. Ah, é tudo o que dá. O tempo para resolver aquela piada, não é? Sim. Pronto. E então, eu escolhi esta música mesmo por isso, porque faz lembrar tudo. Essa emissão específica faz lembrar o programa que eu tive muita pena de acabar. E eu aqui não consigo, aqui ouve-se muito o que eu digo aqui ouve-se muito lá embaixo. Mas o que é quando eu gravo algum programa, mas não posso gravar muito alto. Eu já pensei nisso. Tu no outro estúdio também tinhas vizinhos, hein? Não sei se é. Pois tinha, mas. Nem baixo e ao lado. Mas é que o outro tinha um isolamento muito melhor. Ah, é assim, aqui, isto aqui é praticamente o chão. Este chão é praticamente o teto da outra casa. Na outra casa não acontecia, na outra casa havia ali algo a separar, não é? Portanto, havia ali muito que... Claro que se ouvia, mas era muito, muito baixo, a ponto de não incomodar. Mesmo que fosse à meia... Eu lembro de gravar uma emissão ou outra... Essa teste que foi para a 1 da manhã. Depois foi a emissão do... Foi a emissão, portanto, do 12 de março. Enquanto estava ali às voltas para fazer emissões especiais sobre o Japão, etc. E gravei à 1 da manhã. E eu gravar aquilo à 1 da manhã, mas atenção... Normalmente, entendes? Vá, um pouquinho mais baixo, como é lógico, mas... À vontade. Mas imagina assim, eu consigo gravar uma emissão de Friday Night, agora imagina que é eu aqui dizer Friday Night em plena tarde. Agora isto é tolo. Eu aqui estou assim, ah, Friday Night! Vamos assim, está bem. Isto é uma coisinha. Não me sinto à vontade aqui para gravar, por isso eu preferi acabar com o programa. E pronto, e por isso, cá está, é o que eu digo. Foi uma pena enorme, mas esta música... Mas eu gostava um dia de voltar com algum programa de Eurodance, sem que eu tivesse locução, porque o Dança Leve tem Eurodance. Nunca sabe as voltas que a vida dá, não é? Portanto... Nada é eterno, nem as paragens. Exatamente. Portanto, vamos lá então ouvir The Week com Under Same Sun. Num programa em que a canção número 1 foi de Áurea e Stretch My Back, por acaso agora está na máquina. Está. Número 2 foi quem? Número 2 foi Sandy Leá, com aquela dos 30. Número 3 foi Rui da Silva e We Can Only Understand Why You Can't Touch Me. A 4 foi Fragma e Toca-me. 5 foi Snapper e Rhythm is a Dancer. 6 Dewey com Anders Simpson. É com este ritmo bem mexido que nos despedimos. Para a semana, a emissão número 105 das Escolhas Tu ou Escolho Eu. Com autoridade, com uma moral superior, portanto, uma superioridade moral por parte de Carlos Bonaparte, que ganhou nas previsões para os MTV Music Awards, só graças à Taylor Swift, se não ganhava, mas bem. Eu acho que o culpado da Taylor Swift ganhar até foi o Carlos, que comprou aquilo para ganhar aqui nas previsões. E só ficou 7-6 porque tu foste votar no... Exato. Na Ray quando era um grupo. Exato. Eu despeço-me, daqui a uma semana estou aqui, se ainda estiver vivo. Se estiver morto, eu venho na mesma, mando o meu enviado. Pá, pá. Olha. Morreu. Mando o meu enviado da alma, coisa. Quem és tu? Despeito aí. Até para a semana, caros ouvintes. Estou a contar com o vosso necessário. Na próxima edição dos Escolhas Tu, escolho eu. Para a semana não devias fazer programa, é o que eu estou a lembrar. Nos últimos em 2009, 2011, a greve geral foi 24 de novembro. Se bem que te lembro. E para a semana é 24 de novembro, por isso. Tens umas piadas muito giras, vou-te contar. Não era para aí. Tell me why. sure could use some love. 'Cause we're